Tocar. Já está chegando por ali para a cobrança. O Uruguai ali pelo setor direito chegando para cobrar. Prepara-se para fazer a cobrança. Por ali parece que é Oliveiros com pé canhoto. Ele cobrou curtinho, deixa a bola com De La Cruz. Rola na entrada da grande área, ninguém marcou esse menino. Vai fazer o cruzamento, Nandes para a área. Corta a defesa brasileira. Todo o time do Brasil recuado. Opa! Esse posicionamento aí pareceu um time de, com todo o respeito, de Série C. É, Magrini, mas é o que vem sendo imposto pela seleção uruguaia. Vai da frente. Vai de novo, Uruguai na entrada da grande área, corta de novo o lateral, Renan Lodi pela seleção brasileira, recupera o Uruguai, olha, de uns 5 minutos para trás, ou 10 minutos antes, só dá o Uruguai, agora de novo com ele, que tem o número 11, que é o Darwin Nunes, rolou para dentro da grande área, Caio De La Cruz, queria pênalti, que o árbitro não marca, sai jogando errado o Brasil, quase que a bola é recuperada, agora o lançamento feito na canhota para Richarlison, muito mais para o zagueiro Jiménez, eu vou para a galera do Zap 28 agora, porque na sociedade, a galera do Zap sempre tem vez, Flankel. É verdade, Expedito Magrini, o meu amigo Matheus Levi tá dizendo que vai ser 3-0 para o Brasil. Edivaldo Teles em Feira de Santana, bora Brasil, 2-0. Marcos de Maracás, Bahia, tá ligado com a gente, 1-0 para o Brasil. E o Júlio César da Cidade Nova tá acompanhando pelo canal oficial no YouTube, Magrini. Valeu, Flankel. Então, tô devendo a mensagem do Delmir, ele fala assim, tá em Pau da Lima, Magrini, essa seleção no Brasil é muito fraca. Já pergunto pro Wilton, Márcio Guzmão, esse jogo tá passando de graça com imagens isso, tem um canal fechado que está transmitindo o jogo. O Michel diz que é uma seleçãozinha, o Américo Pereira Uruguai, dois dessa seleção sulista estrangeiros. O João, será que hoje tem decepção? Lani Gonçalves, boa noite Lani. Muito bem, Emerson também aqui conosco. Valdemir Lopes, boa noite, está aqui conosco. Claudinei Aloísio, o Valdemir Lopes, já falei, Jalane Lázaro Casais, muito obrigado pela a sua participação. Edifício com essa seleção sem o Neymar, Emerson Alessandri, também participando conosco aqui no canal oficial YouTube da Rádio Sociedade. Olha a raspada de cabeça do Betancur para a entrada da grande área, chega a defesa brasileira cortando, fica ali recuando o time do Brasil com Richarlison ajudando a defesa, bola chega para Roberto Firmino, perdeu, agora só dá o Uruguai. Uruguai trabalha de novo ali pelo círculo central com o jogador que é o Torreira. Torreira deixa a bola para o Jiménez, abriu no comando de ataque para Cavani. Cavani deu a bola de novo do lado direito, errou o passe, recupera o Brasil, quem sabe agora com o Everton Ribeiro na subida na direita do Danilo, rolou na entrada da grande área. Everton recebe, ele volta o passe cumprido no Gabriel. A defesa do Uruguai fez o corte, a bola sai em arremesso lateral para o Brasil na ponta direita. Alô, galera! Pode falar, Magrini. Anote o tempo! No Centenário! Jogados 30 minutos do primeiro tempo. Oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo. O placar continua assim, ó. Uruguai 0, Brasil também 0. 8 da noite, 32 minutos. Fechando essa quarta rodada das eliminatórias, às 9:30 da noite, tem Peru e Argentina. SociedadeOnline.com. Expedito Magrini. Te contei, não. Tá na sociedade, mano. Salvador, Bahia. O Brasil trabalha no círculo central defensivo. Bola fica agora com o Thiago Luiz. Tem marcação do Cavani. Abre na canhota agora para Arthur. Arthur já recebe a marcação ali do jogador, que era o Torreira. Chega também ali o Bentancur. Ele vai de novo para o círculo central ofensivo. Mete bola para Douglas Luiz. Trabalha pela seleção brasileira atrás, ainda no campo ofensivo, com o Thiago Luiz. O Brasil está atacando lá pelo lado esquerdo. De novo Douglas Luiz. Aparece aqui do lado direito. Firmino pedindo a bola. Ele não fez o passe. Ela volta para Thiago Luiz. Uruguai marca atrás. Fez que nem o Brasil agora há pouco. Lançamento feito na canhota para o Renan Lodi, furou Cáceres. A bola resvalou na pontinha da chuteira, não? Pelo movimento dele, é só tiro de meta para o Uruguai fazer a cobrança. Eu vou para o plantão esportivo. Flankel! Notícia de agora, viu, Magrini? Enderson Moreira é demitido do Goiás. A sua terceira passagem, 10 partidas, 7 derrotas, 3 empates com aproveitamento de 10%. Muito pouco, 10% de aproveitamento é muito pouco para quem quer sair da zona do rebaixamento, hein, Wilton? É muito pouco, mas não é à toa que está na zona do rebaixamento, né? Então, o técnico não é milagreiro. Chegar lá, não conseguiu, é lógico, 10%. Nesse mundo do futebol, é pedir para ser demitido. Mas 10 rodadas é muito pouco, né? Para conseguir fazer um trabalho que já foi pego no meio do caminho. Marca de 32, o Brasil tenta de novo agora com Everton Ribeiro, botou na frente, evitou a saída da bola, toca a bola para Roberto Firmino, ele não olhou a marcação atrás, chegou para cima dele, Everton Ribeiro de novo aqui na ponta, para Firmino, na ponta direita, como se fora um pontinha, ele deixa a bola de novo para Everton Ribeiro, rolou atrás para o Danilo, é só caprichar, a bola viajou para Gabriel Jesus, virou atrás, a bola chegou para o Arthur, bateu, desviou, vai entrando, valeu! Brasileiro! Brasil! Opa! Saiu o gol brasileiro! Arthur! Camisa número 8! Bata no peito e diz: eu mereço ser feliz! Brasil. Ele é fatal! Ele não perdoa! Ele marca! O meu cronômetro marcava 33 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Aberto o marcador no Centenário. Agora tá lá. 1, Uruguai 0. E aí, Messias? Daqui a pouquinho, porque vem o Brasil de novo com Roberto Firmino. Entrou na área, bateu, defendeu. Campanha. E aí, Manuel Messias? Um dos detalhes, Everton Ribeiro tocou para Gabriel Jesus dentro da área, que viu que não tinha condições do chute, fez o pivô. Tocou atrás para Arthur, que vinha chegando. Ele trouxe da esquerda para a direita e mandou para o gol. A bola desviou do Uruguai no meio do caminho, matou o goleiro Campanha. E o Arthur terminou saindo pro abraço. Tá no ar, tá no placar. O Brasil bonitão na frente, Arthur da camisa 8, Uruguai 0, Magrini. Num grito a galera se agita para viver o movimento livre e colorido do gol. A emoção do futebol e na sociedade. Comenta o Hilton Mato. Se tem um horário bom para o Brasil fazer o gol, foi nesse momento, Magrini. Porque o Uruguai estava melhor, estava pressionando a equipe brasileira, estava tendo mais posse de bola, chegando mais ao ataque. Mas aí veio pelo setor direito, onde surgiram as melhores jogadas do Brasil até o momento. Setor direito de ataque, Everton Ribeiro fazendo esse belo passe como ele fez dentro da grande área. Aí Mané cantou direitinho, né? Gabriel Jesus domina, olha, e aí a importância também desses homens de meio campo da equipe do Brasil, essa aproximação desse tanto do jogador Douglas Luiz quanto do Arthur. Arthur bate muito feliz, por quê? Porque bate na zaga e engana o goleiro. Mas momento importantíssimo para o Brasil sair na frente, porque o Uruguai vai ter que correr atrás e os espaços agora vão surgir ainda mais. Vai precisar velocidade e precisão no toque de bola. Se tiver isso, o Brasil chega ao segundo. Agendinha Sociedade, Flancal Lima. Arthur, ele marca o seu primeiro gol nas eliminatórias da Copa. Brasil! É o 11º gol da seleção na competição. Valeu, Frank Lima, abraçando o Albert da Mata Barbosa. Ele diz: dá água pro narrador. Tá aqui no cantinho. Sociedade. Futebol show em todo lugar. Vai construir ou reformar? A Mancovaven tem soluções completas para toda a obra. Troca de óleo mais filtros a partir de R$169, com toda a segurança que os novos tempos pedem. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Rede Construcerto. Invista em sua casa. Não gaste o seu dinheiro com coisa desnecessária. Coronavírus, isola! É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. 38 agora, galera, 38. Tentou ali uma caneta, o Renan Lodi no jogador Bentancur. A bola bateu nele, saiu e arremesso lateral para o Brasil na ponta esquerda. Cobrado arremesso, Lee chegou por ali para dominar a bola. Equipe brasileira com Gabriel Jesus, saiu um pouquinho aqui do lado direito. E de longe recua a bola para o jogador que é o Nunes. Perdeu a bola, Thiago Silva foi esperto para roubar a bola. Ajustou por ali, salvou a pele do Gabriel Jesus. De novo o Brasil erga, a bola retardada na ponta canhota. Chega Darwin Nunes. E a bola foi cortada pela defesa brasileira, isolada pela linha de lado. Esse Nunes é danado. Esse cabra, como diria você, Messias, é tinhoso. Ele vai para cima o tempo todo. Agora há pouco ele tentou um drible de cabeça dentro da grande área, em cima do lateral Danilo da seleção brasileira. Bola fica com o capitão Godin. Godin no círculo central. Ajeita a bola ali, ajusta a bola para o jogador Bentancur. Lança a bola para o comando de ataque. Ela vai sobrando tranquila para o goleiro Ederson. 38 agora. Já vou para a galera do WhatsApp. Sociedade. Futebol show em todo lugar. A Mancovaven é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Mancovaven. Troca de óleo rápida, 100% segura e com o melhor preço, só na Chevrolet. Rede Construcerto. Invista em sua casa. Não gaste o seu dinheiro com coisa desnecessária. Coronavírus, isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. Veda City, marca de mestre. Veda City, constrói sonhos, cria o futuro. 39, galera, 39. A bola lançada na ponta direita pelo Uruguai, cortou o Brasil, a bola ficou com o Arthur. Agora para Everton Ribeiro, boa bola na canhota para a chegada do jogador do Richarlison. Evitou a saída, lá vem o Pumbo, deixa a bola atrás para o Renan Lodi, cruzamento para a área, corta de cabeça ali Oliveiros. Bola caiu então para o jogador que era o De La Cruz, na ponta canhota para o Nunes, levem ele, 11 na camisa. Esse cara é danado, joga muita bola, o número 11, de novo com De La Cruz para Cavani. Cavani que é tarda, a bola ia passando pelo lateral Oliveiros, não passa e chega para Torreira. Torreira mete bola atrás do setor de defesa, agora para Giménez. Giménez trabalha a bola, deixa atrás agora para o Godin, que deriva a bola do lado esquerdo para o lateral Oliveiros. Alô, galera! Sim, pode falar, amado. Anote o tempo! No Centenário! Jogados 40 minutos no primeiro tempo. Oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo. O placar agora tá lindo. Brasil! Tem um Arthur. Uruguai! 0. A hora certa do Brasil, agora faltando 18 minutos para as 9 da noite. O Equador atropela a Colômbia e vence a terceira seguida nas eliminatórias. 6 para a Colômbia, 6 para o Equador, 1 para a Colômbia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. É isso, hein? 6-1 em cima da Colômbia do Equador. 41 agora, galera. 41, arremesso lateral lá pelo lado direito. Esse de ataque da seleção uruguaia. Esse não, Equador que deu 4-2 no Uruguai. Já tinha aplicado 4-2 no Uruguai. Vai vencendo aí, despachando, né? Surpreendente. Surpreendente, hein? O Equador, 41 agora, galera, 41. Eu vou pra galera do Zap, porque a galera do Zap sempre tem vez, Flanquel. Assim como o Joilson, que tá na liberdade, ouvindo a nossa transmissão, o Éder de Amélia Rodrigues. Hoje tem gol do Firmino, é o que diz. Magrini, estou ligado na Sociedade em Água Fria. Manda um alô aí pra galera Edilan, Eduardo, Gilvânia, Edivaldo, todo mundo conectado na Sociedade. Valeu, Flanquel. Emerson Alessandri, 42 agora, galera, 42 conosco também. Thelmaia Mesquita, José Reinan, Baiano José, portanto tá toda essa galera aqui curtindo a Sociedade através do canal oficial do YouTube. Faça a sua inscrição no nosso canal. Olha o Cavani, mete bola na direita, recebeu Cáceres, recebe também a marcação do Richarlison, mete bola para Nandes tenta espaço para o cruzamento, marcado pelo Renan Lodi, que não dá espaço para ele. A tentativa no cruzamento, a bola bateu por último no Nandes, saiu pela linha de lado, arremesso lateral na lateral esquerda para o Brasil. Tem bola na rede, onde Flanquel? No estádio Defensores de Luchaco, a Bolívia empata, adivinha de quem? Expedito Magrini, Marcelo Moreno, um para o Paraguai, um para a Bolívia. Ex-jogador do Vitória, passou pela base rubro-negra, jogou no Cruzeiro, é um atacante que fala português fluentemente porque viveu bastante tempo aqui. Segundo, Fabrício Cunha, o único boliviano que ele viu jogar bem. Ah, é. 43 agora, galera. 43, Sociedade. Futebol show em todo lugar. Vai construir ou reformar? A Mancovaven tem soluções completas para toda a obra. Troca de óleo mais filtros a partir de R$ 169,00, com toda a segurança que os novos tempos pedem. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Rede Construcerto, invista em sua casa, não gaste o seu dinheiro com coisa desnecessária. Coronavírus, isola, é a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Sociedade! Davi Brasil com Douglas Luiz num passe de letra que recebeu do Everton Ribeiro. Na canhota para Renan Lodi, do lado dele tem o Richarlison. Recebeu a passagem do lateral, vai para cima dele. O Nandes faz a proteção e a bola pela linha de fundo. Em tiro de meta. Deixa eu abraçar a galera que está pedindo aqui um abraço. Que também está ligado conosco. O Ed Carlos Gomes, Gabriel Oliveira, Danilo Rocha, Melri de Jesus, Maria Rita Fonseca, Ana Paula, o Genaldo Santos também conosco, Rádio Sociedade, a rádio campeã de audiência no Brasil e no mundo, obrigado, viu, Genaldo. O Jean Santos está em Serrinha, na Bahia, nos acompanhando. Foi escanteio, hein? Prepara-se a seleção brasileira. Prepara-se Everton Ribeiro para fazer a cobrança. Quem sabe agora vai pintar o segundo gol do Brasil. Vai fazer o cruzamento na cobrança de escanteio. Prepara-se então Everton Ribeiro. A zaga está ali. O Cavani marcando o Marquinhos. Jogada ensaiada para o cruzamento que vem de trás agora do Renan Lodi. A bola viajou na área. Cabeçada vai entrando. Valeu! Uruguai, gol! Número 7, bota no peito e diz: eu mereço ser feliz. Ele é fatal, ele não perdoa, ele marca. O meu cronômetro marcava 44 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O Brasil amplia o marcador, agora tá lá. Uruguai 0. E aí, Manuel Messias? Uma bola da cobrança do escanteio do Everton Ribeiro que foi tocada ali atrás até chegar o pé de Renan Lodi, que terminou mandando dentro da área, na zona de conflito. Richarlison estava no lugar que o centroavante tem que estar. No meio da zagueirada ele conseguiu subir. Fatal a cabeçada do Richarlison. Meteu no fundo. Matou o goleiro Campanha e saiu pro abraço. Tá no ar. Tá no placar. Brasil. Ô Brasil bonitão. Bonitão. na frente 2, Uruguai 0, Magrini. Num grito a galera se agita pra viver um movimento livre e colorido no gol. A emoção do futebol. E na sociedade, comenta o Wilton Mato. Pra ficar bonitão, bonitão, como diz Messias, é só esse segundo gol. Que a gente vê que é um parte de uma jogada ensaiada, esse tipo de cruzamento, de cobrança, de escanteio, pra bola ser recuada. O lateral, o Lorde, chegou e faz o cruzamento na hora que a defesa está se movimentando, e aí é tudo ensaiadinho, certinho. Foi muito bem de cabeça o camisa 7, Richarlison, pombo, né? Como você disse, que ele gosta de comemorar o gol assim. Brasil 2-0. Muito, mas muito importante. Por quê? Porque a gente sabia que esses espaços iam ser abertos. Aí a bola sendo de... O segundo gol sendo de uma jogada partindo de bola parada, de uma cobrança de escanteio, mostra que o Brasil também está sendo eficiente no setor ofensivo. E aí, a tendência é o jogo ficar ainda mais aberto por parte do Uruguai no segundo tempo, e o Brasil, mantendo essa regularidade que está tendo de defesa, meio campo e ataque, chegar até a mais gols, Magrinho. E a sociedade... Aliás, deixa eu terminar rapidinho, porque o árbitro apitou, hein? Eu pensei que ele ia dar seguimento. Na cabeçada do zagueiro Godin, o árbitro na sequência apitou. Final do primeiro tempo. Brasil 2, Uruguai 0. Sociedade, futebol show em todo lugar. A Manco Vavem é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Manco Vavem. Troca de óleo rápida, 100% segura e com o melhor preço, só na Chevrolet. Rede Construcerto. Invista em sua casa. Não gaste o seu dinheiro com coisa desnecessária. Coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. Veda City, marca de mestre. Veda City, constrói sonhos, cria o futuro. Abraçando Gabriel Marinho. Oliveira, Estela Bloise. Oi, Messias. Bom, antes do apto fechar o primeiro tempo, Douglas Luiz tomou um cartão amarelo. É o primeiro e único do jogo, Magrini. Valeu, Messias. Olha só, o Laudelino Nunes, Bora Brasil. Cris Silva Magrini, estou em seguida assistindo o jogo. Gabriel Oliveira conosco também. Já falei de Estela Bloise. Emerson Alessandri. Espero que o Tito coloque o Galhardo e o Vini Júnior para jogar. Deixa eu ver aqui, Selma Maria. Vitor Leonardo, Acácio Silva, um abraço para todos de Euclides da Cunha, Bahia. Alô, galera de Euclides da Cunha, também conhecida como Cumbi. Um abraço para a galera de Euclides da Cunha. O Ermingo Gardiman, seleção de Araque, segundo ele, Kátia França. Acabou o primeiro tempo. Ana Paula Vitória, Série C. Que é isso? Que é isso, Ana Paula? Valdelino de Jesus, Uruguai vai virar, mas está 2-0 para o Brasil. Lucas Mesquita, sou filho de Telmaia Mesquita, o Lucas Mesquita de Tinga. Alô, Lucas, um grande abraço. Kátia França, também conosco. Cássio Pereira, já falei. O José Sampaio, a seleção com Neymar tem outro brilho, concordo. Eusébio Carvalho, Gabriel Oliveira, Emerson Alessandri, Felipe Almeida, Maria Lopes, enfim... Laudelino Nunes, obrigado a todos que estão conosco no canal oficial da Rádio Sociedade no YouTube. Sociedade, futebol, show em todo lugar. Vai construir ou reformar? A Manco Vavem tem soluções completas para toda a obra. Troca de óleo mais filtros a partir de R$ 169,00, com toda a segurança que os novos tempos pedem. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Rede Construcerto. Invista em sua casa. Não gaste o seu dinheiro com coisa desnecessária. Coronavírus, isola. É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Muito bem, galera, confira. Agora faltando 8 minutinhos para as 9 da noite. Bona Pizza, trilha do açaí, a melhor pizza do caminho. Do Caminho das Árvores e Viras do Atlântico. 3353-1774, das 3 da tarde às 11 da noite. Senhoras e senhores, vamos para o intervalo e na sequência teremos Flankel Lima com a galera no 996561025 e o pole position Wilton Matos vai comentar e informar por que o Brasil está vencendo o Uruguai por 2-0 com gols de Arthur e Richarlison. Confira, anote aí, 8 minutos para as 9 da noite. Rádio Sociedade. Segue o líder. ligado contigo a semana inteira. O seu celular sabe a senha e não te abandona na resenha. E com ele na farra o virote é garantido. O rei do rolê tá sempre contigo. Toda hora tem azaração. Parceiro que é parceiro não dispensa curtição. E segue o baile, a vida é uma festa. E já que era curta, vamos curtir sem pressa. E segue o baile, a vida é uma festa. Resenha com pitu, tira onda, vamos nessa. E segue o baile, a vida é uma festa. Resenha com pitu, tira onda e vamos nessa. Resenha é pitu, beba com moderação. Não gaste dinheiro com coisas desnecessárias. Invista nos seus sonhos. Invista na sua casa. A Rede Construcerto e a Tintas Elite se uniram e estão promovendo maior qualidade e satisfação para os seus clientes. Com a Tintas Elite, você tem o melhor custo-benefício do Brasil. Com a Rede Construcerto, você encontra tudo perto. Por isso, seja esperto. Se vai construir ou reformar, venha para a Rede Construcerto. Mais barato, mais perto de você. Quem procura não perder tempo com oficina, encontra o serviço Chevrolet. São serviços rápidos, 100% seguros e com os melhores preços. Olha só, dá para trocar o óleo mais filtro do seu carro a partir de R$ 169,00 à vista. Viu só? É precinho especial para você aproveitar. Encontre a melhor oficina para o seu carro com o serviço Chevrolet. Encontre novos caminhos. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Consulte condições e aproveite. Perceba o risco, proteja a vida. A Manco Vav. Você viu que agora a Manco é a Manco Vav, né? Mas isso quer dizer que... Fantastic. Que a marca referência de tubos e conexões no Brasil e na América Latina está se conectando com a empresa global de soluções inovadoras para obras. Exato. Fantastic. Olha só, rapaz, a Manco está conectando a nossa experiência com a tecnologia da Vav. É isso que você sente, conectar a qualidade com a inovação? Maravilhoso. A Manco Vav, conectando o melhor do mundo com sua vida. A Manco Vav. Aí, mestre, agora é com você. Na construção, Veracid é o companheiro que me ajuda a trabalhar. Tirando a umidade, trazendo saúde pra sua família e pra cidade. Veracid, o nosso bem-estar. Veracid agora é uma marca só, uma família. Nova embalagem, nova linha, mais fácil de pedir e escolher. Vedacit é coisa de mestre. Vedacit, todas as soluções numa só marca. Sociedade Salvador Bahia. No horário oficial da Bahia são 8 horas 55 minutos. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Sempre, sempre no caminho da emoção, contando a história do futebol aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Intervalo de jogo da quarta rodada das eliminatórias da Copa. O Brasil vence, vence bem fora de casa. 0 para o Uruguai, 2 para o Brasil. Você ouviu os primeiros 45 minutos na transmissão de Expedito Magrini, equipe show da Sociedade. Essas eliminatórias da Copa, a sua quarta rodada, que teve uma goleada e olha... Uma goleada daquelas, o Equador atropelou a Colômbia e venceu a terceira seguida nessas eliminatórias. 6 para o Equador, 1 para a Colômbia. Assim foi 6 para o Equador, 1 para a Colômbia, o jogo que abriu esta quarta rodada. Depois, a Venezuela vencendo o Chile, 2 para a Venezuela, 1 para o Chile. Intervalo de jogo e de virada também nos defensores del Chaco. O Paraguai saiu na frente e a Bolívia passou à frente do placar. Duas vezes, 2 para a Bolívia, 1 para o Paraguai. O gol da Bolívia do Marcelo Moreno e do Boris Céspedes. 2 para a Bolívia, 1 para o Paraguai. E aqui você conferindo com a gente, 0 para o Uruguai, 2 para o Brasil. E às 9h30, a bola rola para Peru e Argentina, fechando esta quarta rodada das eliminatórias da Copa. É noite de eliminatórias aqui na Rádio Sociedade. Destacando o jogo do futebol do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado pela 11ª rodada. O Sampaio Correia venceu a equipe do Náutico por 2-1. Deixa eu falar aqui como é que tá a classificação dessas eliminatórias. A classificação de momento apresenta o Brasil na liderança. O Brasil com este triunfo parcial, 4 jogos, 4 vitórias, 12 gols marcados, apenas 2 sofridos. 12 pontos para a seleção do Tite, para a seleção brasileira, primeiro lugar para o Brasil. O Equador está na segunda posição com uma boa arrancada, 9 pontos para o Equador. A Argentina está na terceira colocação com 7 pontos, daqui a pouco joga contra a seleção do Peru às 9h30 da noite. O Uruguai, com esta derrota, permanece na quarta colocação. 6 pontos para a equipe do Uruguai. Na quinta colocação, o Paraguai está na quinta colocação com 5 pontos. Esta colocação que indica a repescagem nas eliminatórias. Depois o Chile, com 4 pontos, é o sexto colocado. A Colômbia está em sétimo, com apenas 4 pontos. A equipe da Bolívia está na oitava colocação com 3 pontos. A equipe da Bolívia está na nona colocação, a Venezuela em oitavo com 3 pontos e a Bolívia está na nona colocação com 3 pontos. O Peru está caindo para a última colocação, a lanterna dessas eliminatórias, mas joga daqui a pouco contra a Argentina às 9h30. O Peru tem apenas 1 ponto em 3 jogos. Assim está as eliminatórias da Copa que você está conferindo aqui na Rádio Sociedade. O que eu vou conferir agora é a sua opinião, você participando com a gente também nesta noite de seleção brasileira. 99656-1025 é o caminho para você participar com a gente. A sua mensagem de áudio de até 15 segundos, dando brilho especial em nossa transmissão. Não esqueça seu nome nem o seu local. Coloque o seu lugar no mapa do futebol da sociedade.